com seu amor, a paixão promete. Cor para hoje, rosa, números da sorte 40, 59 e 72. Gêmeos nascidos de 21 de maio a 20 de junho, Gêmeos à Lua facilita o contato com pessoas de outras cidades. Sucesso em curso, treinamento e concurso. Namoro à distância recebe a proteção do céu. União estável pede mais diversão. Cor para hoje, pink, números da sorte 43, 55 e 64. Eu já volto com mais uma edição do Horóscopo do Dia, falando com Câncer, Leão e Virgem. Horóscopo do Dia. É sucesso! Esse é Clube do Ouvinte. Louca, ela nem esperou o oi sair da minha boca. Já veio me falando que eu só quero ela sem roupa, que só ficar pra ela não era o suficiente. Sinceramente, você gosta de confusão, eu não. Não te prometi amor, eu só zero emoção, paixão. Claro que se tu quiser eu não nego calor. Tô com saudade, tá bom. Me liga se não inventar de usar o coração. Some não que eu te quero. Desculpa que eu sou da rua, da noite do bolo. Faz teu nome, roda aí que eu te espero. Vim pra minha cama de novo, de novo, de novo. Some não que eu te quero. De novo, de novo. Você sabe que eu sempre te espero, né? Cê roda, cê roda, cê roda, mas sempre para aqui. Sinceramente, que viagem louca. Ela nem esperou oi sair da minha boca. Já veio me falando que eu só quero ela sem roupa, que só ficar pra ela não era suficiente. Sinceramente, ó. Você gosta de confusão, eu não. Não te prometi amor, sou zero emoção, paixão. Garanto se tu quiser, eu não é calor. Tô com saudade, tá bom. Liga se não inventar de usar o coração. Some não que eu te quero. Desculpa que eu sou da rua, da noite do rolo. Faz teu nome, roda aí que eu te espero. Vim pra minha cama de novo, de novo, de novo. Com João Gomes, Felipe Amorim. Sim. Faz teu nome. Que viagem louca. Ela nem esperou oi sair da minha boca. Já veio me falando que eu só quero. Eu vou para um rápido giro comercial. Já já eu tô de volta trazendo não era... mais previsões astrais. Daqui a pouquinho tem resumo da novela e as notícias da nossa região, do Brasil e do mundo aqui na programação da Mais Gostosa. De... É rapidinho, viu? Baixa. Sai daí não. Daqui a pouquinho eu tô de volta. É VaptVupt. Maior audiência do rádio. Continue na sintonia. Regional. O verão chegou e juntamente as promoções na loja Ferreira Eletromóveis. As melhores marcas com os menores preços. Toda a linha de geladeiras, freezers, lavadoras, fogões, TVs, liquidificadores, ventiladores, colchões, guarda-roupas e tudo para seu lar você encontra no Ferreira Eletromóveis. Localizado na Avenida Castelo Branco, 1068 Centro, Brasil Novo Pará. Ferreira Eletromóveis, economia e satisfação. Em Brasil Novo, você tem Romário Autopeças e Serviços. Trabalhamos com carros das linhas leves e pesados. Fazemos troca de óleo, revisão completa no carro, suspensão, freios, embreagens. Temos vários itens na loja, como amortecedores, terminais de direção, pivô, pastilhas de freios, lonas de freios, kits de embreagem e muito mais. Temos uma ótima equipe de mecânicos profissionais para melhor lhe atender. Entre em contato 93-991-76-2647, às margens da rodovia Transamazônica, esquina com o bairro Daniel de Freitas, saída para Medicilândia. Romário Autopeças e Serviços. Atenção pecuarista! Na Agrovet tem uma linha de produtos fabricados desde vermífugo ao complexo vitamínico, todos para tratar os animais no coxo. Com isso, diminui o estresse do gado, quebra de animais, facilita a mão de obra. E você ainda encontra AD Vitamina, Modificador, Agrocombate, Agroerva Antitóxico, Proalho e muito mais. Agrovet, há 30 anos ajudando o homem do campo. Ligue 939-9243-0445 ou 939-9196-3552. Rodovia Transamazônica 1172, em frente à Praça do Boi. Agrovet é agro. A indústria, riqueza do Alô, Brasil. Alô, galera de Brasil Novo e região, prepare-se! Vem se divertir! Balneário Portugal, um ambiente top familiar, que você pode ter certeza que tem as melhores bebidas, o melhor atendimento, a facilidade de pagamento que você gosta. Traga a sua família! Temos piscina, tobogã, alimentação, um bar e restaurante top e um espaço amplo pra você e pra sua família. Vem se divertir muito. Vem pro Balneário Portugal, que é assim, ó. Quer peças automotivas de qualidade e um atendimento que faz a diferença? Então venha para a MS Autopeças. Aqui você encontra tudo: filtros, baterias, pastilhas de freio, pneus e aditivos homologados. Tudo em um só lugar. E tem mais: compras acima de R$1.000 podem ser parceladas em até 12 vezes sem juros. É ou não é uma ótima oportunidade? Estamos na Rodovia Transamazônica, número 1199. Quer saber mais? Chame a gente no WhatsApp 93 99160-0247 ou 93 99187-3078. Na MS Autopeças, você sempre sai ganhando. ZYR 573, Rádio Regional FM 95.5 MHz, uma emissora do Sistema Regional de Comunicação, Brasil Novo, Pará. Estamos de volta com mais previsões astrais para você. Horóscopo do dia, fique por dentro das previsões do seu signo. Gente, estou de volta, mais um bloco de previsões nessa terça-feira. Eu sou a Suzy Luz, Câncer, Leão e Virgem. Câncer, nascidos de 21 de junho a 22 de julho. Câncer, fique de olho nas oportunidades de aprender e progredir. Boa fase hoje para provas, concursos, jogos. Você pode curtir boas aventuras na paquera. Já na relação, não se irrite com questões de rotina. Cor para você, lilás, números da sorte 08, 23 e 00. Leão, nascidos de 23 de julho a 22 de agosto, Leão, desejo de se aprimorar. Vai dominar o seu astral. Ouça conselho e aprenda com sabedoria com os mais experientes. Sair da mesmice atrapalha a paquera. Cor para você é o cinza, números da sorte 26, 27 e 35. Virgem, nascidos de 23 de agosto a 22 de setembro, Virgem, sua atenção vai se concentrar na carreira e em tudo que possa trazer mais dinheiro para você. Na conquista, a atração física vai ser essencial. Você vai procurar por segurança no relacionamento. Cor para hoje amarelo, números da sorte 56, 58 e 69. Eu já volto e falo com Libra, Escorpião e Sagitário com mais um bloco de previsões astrais. Horóscopo do dia. O que você gosta? O Clube do Ouvinte toca! E a Regional FM trazendo os melhores sucessos pra você curtir. Só peço a Deus muita saúde e que Ele continue aí nos abençoando pra que a gente consiga comprar o mel, o leitinho dos meninos e o modo da mulher. O resto é só fé. É um grelô. Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia. Eu já tô pronto.